Eles que vão lá e votam de acordo com a sua consciência, o seu pensar, o que pensa o seu eleitorado, enfim, não de acordo com a premissa do partido. A decisão da executiva, que é o colegiado formado pelas principais lideranças do partido, se prevê, vai ter um efeito simbólico forte. Mesmo que o PSDB não tenha a tradição de punir ou expulsar os divergentes, esse fechamento de questão aumenta a pressão para que a bancada, para que os parlamentares votem de acordo com o que foi orientado. E aí, aprovem as mudanças na aposentadoria. O apoio do PSDB é considerado essencial para que o governo do presidente Michel Temer, do PMDB, consiga aprovar a reforma. Por se tratar de uma proposta à emenda à Constituição, uma PEC, são necessários 308 votos para que ela seja, o texto seja aprovado na Câmara, texto dessa proposta, depois ele tem que passar pelo Senado, aí também tem que ter um apoio, de um terço dos membros. Então, existe toda uma sequência aí. Né? A gente muitas vezes imagina, olha, votaram, foi aprovado. Eu acabo de ouvir aqui no intervalo texto, por exemplo, que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Chapecó e da região está veiculando, chamando a atenção do trabalhador. Então, a gente não se omite, a gente não deixa de falar da reforma, porque ela é iminente. Disse, se não for agora, essa votação vai no ano que vem para a agenda. E creio que nós precisamos falar, sim, sobre isso. Por mais que seja um tema, muitas vezes, que incomode, que seja trabalhoso, lá vem de novo, sim, lá vem de novo a questão da reforma, porque ela está para acontecer. Então, a gente tem que se posicionar, se informar, entender o que acontece com cada categoria e entender a nossa própria história pessoal. Intervalo comercial e, na volta, eu pergunto, o entrevistado de hoje é filiado ao PSDB. Como é que fica a questão? A gente descobre já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. A HTEC Informática trabalha com profissionais especializados em consertos de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. A HTEC Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152. Todo domingo, das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. Apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento. Refinatos, restaurante e pizzaria. Aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961E, bairro Presidente Médici. Fone 3322-6190. Sorvete italiano, o legítimo. 3 na Getúlio Vargas. Da Casa Lanches e Supermercado, Rua Assis Brasil, próximo ao antigo presídio, bairro Santa Maria. Lanches e almoço. Fone 3323-4455. Chame Água Chapecó. Teleentrega. Fones 3323-2123. WhatsApp 98868-0693. Ao ligar, diga que ouviu na Super Condá e ganhe desconto. Sensação do Mate, duas na Getúlio. Não entre na furada. Barca de açaí original é só na Sensação do Mate. O Som do Esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite.

em todo o partido, aos poucos vão sabendo, os militantes, o pessoal, né? Uhum. As notícias vão chegando aos poucos, mas isso é uma decisão de cúpula. Como é que reage a ela? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia ao Neymar, o Juquinha. Bom dia a todos os ouvintes da Supercondá nesse momento. E a gente sabe da quantidade de chapecoenses, de gaúchos, paranaenses, né, que estão nesse momento ligados na Supercondá ouvindo esse programa. Olha, Raquel, eu tenho acompanhado, sim, eu acho que a reforma ela tem que acontecer o mais urgente possível, por conta da garantia do futuro da aposentadoria, né, de tantos e tantos que podem ter o risco de não mais receber por conta de não ter um caixa para o governo poder pagar, né? Eu acho que os governos têm que encarar as pautas. Essa é uma pauta difícil de encarar. O PSDB, notícia de ontem que também vi, fechou questão, está fechando questão, mas ainda tem alguns deputados e senadores que precisam de melhores informações, querem contribuir na pauta. Enfim, isso tem que acontecer. E é coisa que deveria já ter acontecido no passado. O próprio PT já deveria ter colocado em pauta este assunto, apesar de tanto ter falado, né? A Dilma, o próprio Lula, em muitos e muitos momentos ter falado sobre a reforma da Previdência e outras reformas que deveriam ter acontecido no Brasil não aconteceram. Vamos citar uma aqui, que eu já citei em outros momentos, a reforma política. A reforma política. Se o Lula tivesse feito ela em 2003, quando assumiu a primeira vez o governo, tudo o que aconteceu da Lava Jato aí não teria acontecido. Por quê? Porque a iniciativa privada não poderia estar botando dinheiro em eleição. Deveria ser assim. Financiamento público de campanha. Isso deveria acontecer. É o que tem que acontecer, no meu entendimento. Sem investimentos da iniciativa privada. Ele não fez, ele simplesmente deixou a coisa andar. E andou do jeito que está aí, tanto dinheiro do governo, dinheiro dos cofres públicos que foram na Lava Jato. Então, as pautas elas têm que ser encaradas. Essa pauta da Previdência ela tem que ser urgente e ela tem que ser votada sim. Na minha opinião, o PSDB está na decisão certa, está no caminho certo, porque é o futuro do aposentado, o futuro de nós todos. Uma previdência enxuta, uma previdência que tenha recursos de garantia para o futuro de nós todos. 70, 80 anos, uma vida boa, uma vida com os netos, uma vida com os filhos, tendo a garantia da sobrevivência, pelo menos. É isso que tem que se ter. Essa garantia que precisa se dar. E o governo tem o compromisso disso. Quem é que é o responsável por isso? É o governo. O governo tem que encarar essa pauta, sim. Então, eu concordo com o PSDB. O PSDB tem que, o mais urgente possível, fechar a questão nesse sentido e fazer com que as coisas aconteçam dentro da lei. Bem, isso posto, e é curioso porque a gente acompanha todos os dias as pequenas mudanças, tudo o que contribui favorável ou desfavoravelmente, a preocupação do país é grande. Eu escuto as peças publicitárias, tem peça sendo veiculada aqui na emissora, mas em todas as emissoras, o governo explicando com informações até muito assertivas às vezes, o que muda, o que não muda, é assim, não é? De uma forma muito franca, muito aberta. Eu considero, por mais que já tenha ouvido aqui, que isso não é interessante, mas eu considero positivo na medida em que elucida questões e que assume compromisso junto. No momento que você ouve um comercial dizendo, olha, ou uma campanha que diz não vai mexer com o agricultor, então não vai. Uhum. Isso fica gravado, quer dizer, isso fica não pode ser levado como um blefe. E assim sucessivamente vou acompanhando até por aí, porque é um assunto fundamental. Ele diz respeito agora a nós, mas não tanto ao momento presente. Ele remete mais ao futuro. Sim. Porque quem vai sentir efetivamente isso é a rapaziada que está chegando agora no mercado de trabalho, que já chega com uma nova, né, um novo entendimento até do que vai ser a vida no futuro. Se melhor ou pior, a gente vai descobrir. Mas vamos falar agora pontualmente de Chapecó, porque é sempre um ponto de divergência, não sei se junto aos eleitores, mas muitas vezes de crítica, quando se faz uma conjunção de pensares e se diz, não, para a secretaria tal, pegamos o vereador A. para outra o B, para outra o C. E a gente diz, com tantos mil habitantes, tem que ser um vereador para assumir uma secretaria? É interessante para o município isso? E o Anhuleto está saindo dessa experiência, porque está deixando agora, ele me diz, no dia 21 de dezembro, ele deixa a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. É positiva essa experiência como vereador? É positiva, Raquel. Olha, a minha história de vida, ela me remete a 29 anos do sistema prisional, que fui servidor público estadual concursado. E, ao longo disso, a partir de 2005, estou vereador na cidade de Chapecó e trabalhando pela comunidade. Agora, me aposentei em 2014 no estado, né, numa lei específica que temos. Eu completei com o tempo que eu tinha, né, de rádio, o tempo fora do estado, né, eu completei quase 35 anos de serviço, então tive a oportunidade de me aposentar. Eu digo isso porque eu quero te responder hoje que estou secretário de Juventude, Esporte e Lazer, de esporte na nossa cidade. É chamado que fui pelo nosso prefeito Luciano Buligon, o qual agradeço imensamente pela oportunidade. E foi a primeira vez, Raquel, que assumi um cargo, a primeira vez que assumi um cargo comissionado na minha vida. Tá? Foi essa oportunidade. E abracei ela, sabe? Eu me dediquei muito, eu trabalhei bastante, eu ouvi muitas pessoas. Não tinha hora, não tinha dia, é final de semana, é sábado, é domingo, porque as atividades da CGEL, elas são bastante intensas, né? Então, quando você fala, e eu sei que tem muita gente que é contra que o vereador saia da Câmara e vá para uma secretaria, mas eu sou contra também na condição de que ele vá lá cruzar os braços. Eu acho que cada um de nós temos que dar a nossa contribuição na medida do possível. E se tivesse dúvida de que pudesse, né, fazer um bom trabalho ou trabalhar ou me esforçar, cumprir com o meu dever, eu certamente teria dito ao prefeito Luciano Buligon que eu não queria ir para a Secretaria de Esportes. Mas eu fui aceitando o desafio, entendendo que eu poderia contribuir. Como hoje nós temos vários, eu poderia dizer 100% dos secretários que contribuem com o município e que são vereadores. A Uda vereadora, ela é suplente, foi vereadora já e está lá, tem toda a experiência da Câmara, e está lá na assistência social fazendo um maravilhoso trabalho. Nós temos o vereador Ivaldo Pizzinato, também fazendo um excelente trabalho. É vereador, né? Então, em todos os momentos, o Cararo lá no Grande EFAP fazendo um excelente trabalho. Enfim, todos. E na medida do possível a gente tem que estar consigo mesmo, podendo dizer eu estou sendo útil. Está em paz consigo, está achando que está... Se eu não estiver sendo útil, se eu não estiver em paz comigo, daí eu tenho que chegar e dizer para o prefeito, vamos conversar a sério, eu tenho que voltar lá para o meu canto lá, porque lá eu consigo ajudar mais. Eu entendo que tem que ser assim, e é o que fizemos durante esses 10 meses aqui, né, lá na secretaria. A gente conseguiu avançar em resultados, a gente conseguiu avançar em organização, em quantidade de pessoas, né? Olha só, nas escolinhas Atletas do Futuro, nós tínhamos em março desse ano 1.780 crianças. Hoje nós temos 3.551 crianças e já encerrando, né, por conta de que chega dia 20 de cada ano, de dezembro, o professor ACT, ele encerra o seu contrato e é este professor que dá as aulas para as escolinhas Atletas do Futuro. E em todas as modalidades, né? Então, atingindo crianças hoje de 6 a 17 anos. Quando eu entrei, nós atingíamos crianças de 6 a 14 anos. É por conta de várias solicitações que aconteceram, a gente avançou para 17 anos. Então, essa é a importância, né, Raquel, de você estar exercendo o teu trabalho, fazendo o teu trabalho e com pessoas. né? Olha, eu fico avaliando aqui a sua fala e me vem sempre à cabeça, são sempre as urgências, as demandas. Nós somos um país de diferenças, nós temos fortíssimas demandas sociais, enfim, e questões que aí se encabem ao governo, porque muitas vezes tem essas máximas, né, que o governo entra e coloca a mão onde não deve, e áreas ficam carentes. Se fala muito na falta da oportunidade. É, nos preocupa muito uma juventude que está conectada com o mundo, mas que não está conectada com a sua realidade ou com a sua comunidade. Aquela história, se uma boa atividade não envolver o seu filho, o traficante vai fazê-lo. Então, vive-se um medo, muitas vezes até antecipado, um receio, porque se fala, olha, nas escolas o traficante ronda, está na porta. É, esse receio, é possível dizer que o jovem, a família do jovem, da criança e do adolescente, que tiver interesse em encaminhá-lo, vai encontrar portas abertas e oportunidades? Ou muitas vezes isso não passa de uma propaganda política, porque se fala muito nisso. Que oportunidades oferece Chapecó? O que, que o jovem vai fazer? Isso preocupa. Porque é uma fase muito complexa da vida, né? Hormônios a mil, eu quando entrevisto a PM fico ansiosa, porque a PM fala, olha, participação da família, tudo acaba caindo na participação e estruturação da família. Dá para deixar a pasta tranquilo nesse aspecto ou realmente é muita falha? Dá sim, Raquel, dá. E a gente também precisa muito de divulgação, né? Nós precisamos da imprensa, nós precisamos de vocês. O esporte em si, no geral, em todas as modalidades, precisa da divulgação. Porque lá na casa, o pai e a mãe daqui a pouco podem estar se perguntando, mas eu tenho um filho aqui de 10 anos, o que, que ele poderia fazer além de ir para aula? Nós temos o projeto Atleta do Futuro, que obrigatoriamente tem que ser no contraturno escolar. Portanto, ele tem que ter nota boa e tem que estar em escola, em sala de aula e nota boa. E o professor fiscaliza isso. E tem uma chamada lá. Lá na quadra do ginásio Ivo Silveira, a atividade de vôlei que tem, e também do basquete, o que, que é cobrado? É cobrado uma chamada, mesmo que fosse dentro de sala de aula. Ah, o menino veio hoje. A resposta para o pai está lá. O pai chega, deixa. Aí tem o xadrez, tem o judô, tem o karatê, tem o taekwondo, tem o futsal, tem o futebol suíço, que daí é no campo. Em todos os lugares. Todos os lugares. Pois é, só... outra crítica que se ouve muito, olha, mas aí a quadra está ruim, aí não tem acesso. Esse está disseminado, porque muitas às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas se é para ir para o Ivo Silveira. E eu moro no São Pedro até perto, mas eu moro no EFAP, ou eu moro num bairro muito distante, acaba o meu acesso. Vocês conseguem oferecer isso tanto para quem está próximo do centro, mas também para quem está na região periférica da cidade, são chances iguais para... crianças na mesma faixa etária e adolescentes? Para todos nós temos, para todos, em todos os lugares. Mesmo que nós não tenha, vou te citar um exemplo aqui lá no Grande EFAP, já que você fala, nós somos dependentes lá dos campos que são da comunidade no sede. Nós temos o ginásio do Colato, nós temos lá no bairro Tiago, nós temos no Jardim do Lago, nós temos no Auribo Danese, nós temos na Vila Páscoa lá em cima, nós temos em todos os lugares, tem um núcleo de uma atividade esportiva, tá? Ou é o judô, ou é o karatê, ou taekwondo, que eu admiro muito essas três atividades esportivas. É só querer, é só vir e dizer... Preciso escrever o meu filho para ele fazer uma atividade esportiva e colocar e escrever. É só querer. Olha, eu vou encerrar o bloco com isso, porque para mim isso é um divisor de águas. Muitas vezes, quando se fala em esporte, é natural que aconteça, vem à nossa mente a Chapecoense. Uhum. Por uma série de questões, por uma história inédita, por uma trajetória fantástica, por um acidente absurdo, pelo nosso maior luto, por todas as questões, a primeira coisa que se fala é Chapecoense. Mas o nome da pasta é Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Né? Então, é algo muito mais amplo do que uma referência a esporte igual a futebol. É algo muito maior e mais transformador. Quando vem um secretário, está deixando a pasta, mas assegura, é só querer,

Leve mais nesse Natal com a Leve. Mais lembranças, mais presentes pra toda a família. E o melhor, toda loja em 10 vezes. Tamanco Ramarim, 10 vezes de R$6,90. Tênis feminino, só 10 vezes de R$4,90. Sapato pegada, 10 vezes de R$14,90. E ainda, tênis infantil, menino e menina, 10 vezes de R$4,90. Leve mais nesse Natal com a Leve. Venha aproveitar e tem ofertas imperdíveis. Cesta de Natal Nápoles, uma unidade R$25,90. Linguiça para churrasco Aurora, 5 quilos, R$35,90. Tender sem osso, frimeza, o quilo, R$17,98. Contra filé bovino, friboi, resfriado, o quilo, R$21,98. Sidra Líder Maçã, 660 ml, R$4,19. Aproveite. Atacadão Chapecó, na Avenida Senador Atílio Fontana, 501E. Viva com moderação. Eu sou aposentado. Com a reforma da Previdência, o meu benefício vai mudar? Não, a reforma não muda nada pra você. E eu que já posso aposentar, mas ainda quero trabalhar. Aposento logo? Não precisa não, você também tem direito adquirido, mesmo se aposentando depois. E quem trabalha há muitos anos, mas ainda não pode se aposentar? Não se preocupe, as regras de transição são pros próximos 20 anos. Quanto mais perto você estiver de se aposentar, menos vai ser afetado. Reforma da Previdência. Contra os privilégios, a favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas, 28 minutos, a conversa hoje. Eu tenho por hábito falar vereador, mas eu ainda estou entrevistando Itamar Anholeto na condição de secretário de Juventude, Esporte e Lazer. E a gente muitas vezes fica com o referencial errado. Eu provoco muito o vereador em relação à opção para criança, em opção para adolescente não achar e não estreitar a sua perspectiva de vida, né? Ficando no senso comum do menos. Mas sim, meu Deus, eu digo que se de cada 100, um se destacar e evoluir, já foi algo transformador. Como é que essa história ela é possível? Existem casos de talentos mesmo, com mais de 3 mil jovens, né, crianças e adolescentes assistidos e com oportunidade. Vocês conseguem descobrir talentos e o que acontece com esses talentos? Porque também quando sai na mídia, diz, olha, um talento desperdiçado. Olha, não deu certo. Olha o que está acontecendo, o cara tem que fazer rifa, ir para uma crítica grande que se faz, tem que ir para o sinal no sábado e no domingo. Olha, tem rifa, tem jantar, tem pombada, tem macarrão. Ajuda para a gente poder ir para a competição. E aí? O Raquel, o caminho natural que a gente tem feito também bastante na questão organização esse ano na Secretaria de Esportes, o caminho natural é iniciar nas escolinhas Atletas do Futuro, vai para as equipes, daí o rendimento, as disputas dos joguinhos, daí eles têm regionais, né, tem a situação regional classificatória para disputa estadual, e, da mesma forma, o LESC também, e depois, é claro, a disputa do JASC, né? Esse todo é o caminho. E eu explicava ontem, inclusive, justamente sobre este assunto, né, para crianças lá no universitário, bairro universitário, encerramento de atividade. Estava lá, eu acho que tinha umas 20, 25 crianças, todas com a camisa Atleta do Futuro. E eu perguntei para eles, você sabe o que quer dizer Atleta do Futuro? O que importa isso para vocês? Aí eles ficaram olhando um para o outro, e, né, lendo na camisa, e olhando, e, olha, nós não sabemos, seu Itamar. E daí eu expliquei para eles, né? Diz, olha, a gente quer crer que um de vocês ou outro, daqui a alguns anos, vão estar no JASC disputando por nós, e que neste ano Chapecó, com 92 municípios, disputando com 92 municípios, ficou em terceiro lugar, né? Nós despontamos. E esse foi o papel importante do esporte com os nossos atletas. Foram eles que ganharam. Não foi o secretário Itamar, não foi os funcionários da CGEL, não foi ninguém de nós, foram os atletas. E vocês podem daqui a pouco estar aí. Eu falava para eles, entende? Então é isso que nós temos que conduzir e desta forma, né? Aí vem os recursos, né? Que a prefeitura está inserida nisso também com os recursos. Até este ano, Raquel, os recursos repassados para as entidades esportivas, ela teve um modelo de autorização pela prefeitura encaminhada o projeto à Câmara de Vereadores, aprovado em dois turnos, em duas votações, e o prefeito já sancionou e já foi feito o repasse mediante plano de aplicação e depois prestação de conta da entidade. Estamos encerrando esse ano desta forma. A partir do ano que vem, nós vamos ter que cumprir outra lei, que é a Lei Nacional de 2014, que é a 13.019, que é o chamamento público, tá? É por chamada pública, é um edital que vai ser lançado, não mais será enviado para a Câmara de Vereadores, e é um edital que as entidades vão participar e vão dizer lá, não, nós vamos competir por Chapecó no joguinhos, no LESC, vamos fazer categoria de base, vamos participar do Parajasc e do JASC. Mediante isto, vai receber o recurso todo mês a partir do ano que vem. Isso é melhor ou pior? Isso, eu acredito que melhora na condição de qualidade, porque a partir do ano que vem será assim, e para o outro, mediante os resultados, terá aumento no recurso. Então, é uma boa perspectiva, então. Não dificulta, incentivo, porque a preocupação é essa, né? Dificultar então, ao invés de facilitar. Através do chamamento público, através do edital, a gente faz uma provocação às entidades, né? Um pacote de recursos que pode ser mobilizado dentro daquele pacote mesmo, né? E destinado para determinada equipe, para que ela possa cumprir com as metas exigidas pela Prefeitura Municipal no cumprimento da lei. Nós tivemos que nos adequar. Sim. A isso, né? Aqui teve um papel muito importante para isso, nessa organização, a ProSport, né? O Éder Popioski, que é presidente da ProSport, a nossa associação aqui. Aliás, um evento maravilhoso que também, na sequência, a gente pode falar, que aconteceu essa semana, né? Lá na FASU, e o Éder, o Paulinho, que também teve o seu papel muito importante junto à associação, que ele também ajudou nessa organização deste edital, né? Junto com a nossa secretaria. Então, isso tudo nos envolve dentro do esporte, né? Daqui a pouco há competição. Daqui a pouco é o OLESC, né? Olha o OLESC. O OLESC, dificilmente a gente tinha chegado, não tínhamos chegado ainda em quarto lugar, tá? Não, nunca, nós traduz tivemos... o que é o OLESC, para o pessoal que não é da área do esporte. São os jogos que acontecem estaduais, né? Pela FESPORT, e que aí envolve uma faixa etária que seria aí até 16 anos, né? Que foram realizadas em Rio do Sul, e que nós estivemos lá e disputamos e ficamos em quarto lugar com todas as modalidades. Vereadora, né? Eu fico pensando, tem alguma história que vocês consigam dizer, olha, ele começou como atleta do futuro, hoje ele disputa jogos abertos, e nisso também, se houver um caso, me relate, porque eu já faço a conexão, eu fico tentando pensar, será que conseguem, né? Só, olha, ele foi por tanto tempo, porque o atleta do futuro já é um projeto antigo, não é novo, né? Em termos de anos, ele já tem uma maturidade. É possível isso ou ainda não há essa conexão? E num segundo momento, porque o programa passa muito rápido, a questão dos resultados. O que eu devo interpretar de positivo uma boa colocação de Chapecó nos jogos abertos? O que isso traz para a gente? Além de um orgulho imediato, mas em termos justamente de rede social. Olha, Raquel, o que significa é a prova dessa construção toda, dessa participação das escolinhas, né, que vai para os joguinhos, que disputam os joguinhos, aí vão para o JASC, que o JASC é uma prova. Né? O JASC é o enfrentamento das melhores equipes do estado entre si, e que fazem as competições e que têm os resultados. É uma disputa muito acirrada, né? Eu te diria aqui, olha, a gente teve perante estruturas imensas de as pessoas, nós em alojamento, muitas outras equipes também em alojamento, né? É a característica do JASC, quando tiver alojamento não tem graça. Só que tem equipe que fica em hotel. Em hotel, claro, e aparecem as diferenças também, né? Tem equipe que mostra lá toda a sua estrutura de micro-ônibus, de van, de uniforme. É um pouco assustador, não que né? nós não tenhamos, nós temos dentro da nossa humildade, mas mostrando o resultado, entendeu? Então, nós mostramos os resultados. Isso foi importante, isso foi a prova de dedicação do nosso atleta, né? Que qual, em que lugar nós ficamos? Nós ficamos em terceiro, né? No JASC, em terceiro no geral. Isso é pódio. O pódio no JASC é primeiro, segundo e terceiro, troféu. Sim. Nós tivemos que ficar lá, inclusive, esperar receber o troféu lá em Lais. Mas isso foi muito bom, sabe? Eu acompanhei passo a passo, todos os dias. Achei assim, ó, uma experiência de vida para mim. Agora o Parajask, Raquel, o Parajask, nossa, ele emociona. Pois ele, é, aí a gente vai para um outro, a gente vai para um outro patamar, porque veja bem, existe sim o virtuosismo, o talento do esporte, não é para todos, é questão da vocação, você vira um atleta de alto rendimento, você aí já entra num outro patamar. Mas quando a gente fala de JASC no sentido de abraçar, de envolver, de buscar talentos, nós não podemos deixar de fazer essa avaliação também para o Parajask. Uhum. Porque quanto programa aqui se debate inclusão, abertura de espaços, aceitar o outro pelas suas diferenças, e o Parajask, ele mostra isso para quem já teve contato de uma forma fantástica. Você vê as pessoas sendo felizes, né? Uhum. Sem aquela história, olha, é um vaticínio, se você tem um problema, uma deficiência, sempre você vai aparecer no lado negativo, na falta, na carência. E lá você vê exatamente o inverso. Como é que foi o desempenho de Chapecó no Parajask? Foi também muito significativo, não é? Nós, como eu te falava aqui, viu, essa experiência que a gente teve, e não só eu, Raquel, todos os funcionários, entendeu? Nós montamos a cozinha para o atendimento, nós damos a garantia de um alojamento perfeito, a garantia do deslocamento até as quadras esportivas na disputa, a garantia do professor estar presente, estar junto, a garantia de uma boa alimentação, um bom tratamento. Isso tudo a prefeitura garantiu, isso foi formidável. Você ouvir das mães que acompanham, que tem várias mães que acompanham as atletas e os atletas, elas virem e dizer, olha, está tudo maravilhoso, muito obrigado, nós estamos felizes, entende? Então, isso é gratificante. E aí, os resultados que nós alcançamos, né? Nós ficamos em segundo no geral, no Parajask, no Paradesporto, com todo o sofrimento que é, principalmente para o atleta, né? O cadeirante. Nós tivemos o handebol cadeirante que ficou em primeiro, né? Medalhou. Então, assim, ó, a felicidade deles na disputa, e que agora vão ir para o estadual, no final de semana, e que a prefeitura, inclusive, está ajudando com o transporte para que eles possam ir, é o nosso papel. Nós temos que dar o apoio, estar presente. E como poder público, a gente esteve presente mediante a permissão, a vontade, o pedido do nosso prefeito Luciano Buligon. Isso aconteceu. Isso foi uma cobrança dele para a gente, entendeu? E eu consegui, de fato, sabe, fazer com que isso acontecesse. Com o Fernando, com o Dido, com o Amarildo, com o Neco, né, que é o Sérgio Piccoli, com a Silvia, com a Sônia, com a Flávia, com o Fopa, com o Baís, com o Mauro, que é o Mauro Voia, tem o outro Mauro também, que é o Mauro Zonta, enfim, assim, ó, o Nardelli, todos, entendeu? Todos, a gente conseguiu assim, unir forças e ir lá e cumprir com o nosso dever, Raquel. Esse que é o fator importante, né? Nós não vamos fazer favor para ninguém, nós somos o poder público, que tem uma responsabilidade, a responsabilidade de representar Chapecó, e aí tem a disciplina, né? Nós não temos que ir lá e brigar com outro município, nós temos que ir lá e respeitar o outro município, que o outro município também se preparou para ganhar, né? E se preparou e também vai nos respeitar. E a gente tem que ir lá e fazer bonito. Ah, o pessoal ali é de Chapecó. Para você ter uma ideia, Raquel, as escolas onde a gente fica, onde a delegação de Chapecó fica, A gente vai, tem muita coisa que fechadura estraga isso, aquilo, então a gente acaba tendo que fazer e arrumar e deixar bonitinho, deixar tudo limpo. Quando a gente sai, a diretora da escola, isso já aconteceu nessas todas as escolas, ela dizer, olha, muito obrigado que vocês estiveram aqui. Quando vocês quiserem, entre em contato conosco quando tiver jogos aqui, que nós vamos ceder de novo essa escola para vocês. Entende? E depois que a gente vem para casa, naturalmente eu pego lá o telefone, ligo de volta agradecendo por tudo. Então, isso é bonito, isso é Chapecó, isso é uma pauta boa de se fazer, isso é mostrar o que o chapecoense é, através do esporte. E a gente consegue fazer isso também, não pode esquecer disso. Tem que ir lá, jogar, disputar, tentar ganhar, querer ganhar, ganhar, mas também saber que do outro lado tem alguém que nós temos que respeitar, e com toda a disciplina, porque nós representamos um município, que é o nosso município, com mais de 214 mil pessoas, né? Então, é o papel que a gente tem que fazer. Acredito que eu consegui, né, fazer de fato. É, tem as outras atividades que nós fizemos também esse ano, né, Raquel? A gincana. Nós retomamos a gincana. Como é que foi a gincana? Eu não tive oportunidade de acompanhar, nossa, mas eu comentei aqui com saudosismo. Porque a gincana era um tipo de competição inocente, né? Que mora no coração da gente. A gente envelhece e fica saudosista. Que curioso isso, né? E era uma marca registrada do município, né? Colocar a molecada na rua, os jovens, fazer equipe, o prazer de você fazer um trabalho conjunto. Isso tudo já deu para quantificar? Foi um bom exercício, enfim? Ótimo, ótimo, sabe? Eu tenho muito a agradecer também aqui ao Amarildo de Bairros, né, que ele é diretor de lazer da nossa secretaria, ao Ciro, ao Luiz, ao Disney Nunes Souza, né, o Disney que voltou e voltou. Quando eu falei para ele da gincana, ele brilhou os olhos, ele disse, ah, eu quero, eu vou abraçar isso aqui, mesmo sem ser funcionário da prefeitura, né? Ele veio como colaborador, amigo da gente, o Disney, e foi para a gincana e ficou maravilhado também, né, com a situação, com a condição e com tudo que aconteceu. Foram 10 equipes, nós envolvemos ali diretamente, assim, em torno de 1000 pessoas, né, com as equipes, com o pessoal de trabalho, com as pessoas que foram chamadas, né, uma das tarefas era trazer ex-atletas da Associação Chapecoense Futebol, né, então as equipes tinham que cumprir. E outras tarefas, né, que tiveram a corrida de carrinho de rolimã, né, isso também, do carrinho de rolamento, foi bonito, foi bom retomar essas coisas do passado. Fiquei muito feliz, né? É uma atividade do centenário que aconteceu e ela vem para ficar, já está no calendário da Secretaria de Esportes, de no ano que vem, quem sabe fazer até duas, né? Olha só. Minha sugestão é fazer uma só do esporte, né? Só com as modalidades esportivas e aí também uma aberta para a comunidade. Porque nós propomos à comunidade e fizemos o possível para divulgar é que qualquer um poderia montar uma equipe, né? Ah, cria um nome de guerra, tendo 15 pessoas participantes, vem e vai... Bora lá. Vai disputar. Então foi bom, sabe? Nenhum probleminha, né? A gente fez aqui na praça e daí muitas atividades também na busca de resolver, né? As tarefas, as pessoas tinham que correr e ir atrás, mas é a gincana, é a legítima gincana e foi muito bom, nós realizamos... E o povo também, né, as pessoas, deu um dia bonito, sabe que tinha previsão de chuva? E nós às 6 horas da manhã, fizemos... E como a gente fica ansioso com isso? O tempo fechado, quando chegou 8 horas, começou a abrir o tempo, Raquel, sabe? Até o tempo ajudou. Ajudou. Não choveu. E foi, sim, de fato, muito bonito também a gincana. Olha, que bom. Essas experiências e talvez essa abordagem é da natureza do vereador, né? O vereador tem esse lado mais otimista. A gente ria antes de começar o programa, dizendo, não, é preciso manter isso. Porque o dia a dia, ele nos esgota em muitos aspectos e ele nos leva sempre... Por uma referência negativa de qualquer abordagem, se eu for falar aqui de esporte ou de política pública ou de qualquer aspecto, nós vamos chegar sempre naquela história da insuficiência, da ineficiência ou ainda pior, da corrupção, da má intenção. Então é bom quando a gente diz, não, existem questões positivas, existe um olhar positivo em relação... E eu vejo fundamentalmente a criança e o adolescente. O demais até é maravilhoso torcer pela Chapecoense. Nós tivemos um ano, que fecha um ciclo agora, mais de um ano atípico. A Chapecoense, ela foi protagonista na área de esporte das nossas maiores alegrias e da nossa maior tristeza. E de muitos desgostos advindos disso. É, você fala, Raquel, da Chapecoense. Nós andamos juntos, né? Nós damos todo o apoio, né? O secretário de esportes. Eu sou uma pessoa que vivi muito tempo dentro do estádio, né? Em transmissões esportivas, enfim. Nós estamos muito bem conectados. E tem um detalhe que eu observo nesse momento para você e para os ouvintes, que muita gente de fora de Chapecó, e eu diria assim, ó, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tudo quanto é lugar desse país, gente vindo visitar a Arena Condá. E ali nós estamos, curioso isso, não? Nós estamos perto ali, nós estamos juntos, né? E até a Secretaria... a CEGEL, a Secretaria de Esportes, no ano que vem deve sair dali para deixar o espaço para que se termine aquela ala da Arena Condá. Isso já tem projeto, mas eu digo isso para você porque ali eles vêm os nossos troféus. Sim. Eles vêm ali na Secretaria para olhar como se fosse da Chape. E aí a gente fica, sempre tem uma funcionária ali que explica, olha, esses troféus aqui são do município, são as disputas de JASC, ficam explicando, né? E ao outro lado lá, né, na outra esquina, então tem os troféus da Chapecoense. Mas eu me permito dizer nesse momento assim, Arquel, é muita gente que vem a Chapecó por conta da nossa Chape. Ver o estádio, tirar foto. Eles já entram ali, nós deixamos, né? Sim. Uma parte que a gente gerencia ali, que a gente tem o guarda, né? O vigia que cuida, nos portões ali, e eles vêm já tirando selfie, tirando foto e... Eu estive ônibus, aqui, né? Eu conheci. Ônibus, carros, assim, que a gente fica observando placa, entende? Então tem toda uma acolhida, a gente trata eles bem, a gente conversa com eles, mostra ali a arena, né? Quando e até pega alguém para que conduza ali. Então, é só... curioso, porque a gente entrou meio que num roteiro turístico que antes não existia. Me divide, eu particularmente me divide isso pela nossa convivência, pelas perdas que sofremos, então eu tenho um sentimento misto em relação a isso. Sim. Me provoca determinados sentimentos em alguns momentos, outro eu fico surpresa por estar acontecendo isso, pela projeção que a gente atingiu e que não era nem medida. Mas, enfim, já vão chegando aqui, eu vou organizando, vai chegando a participação do ouvinte, mas isso, na verdade, é meio que um fecha, como tem sido todas as entrevistas no decorrer da semana, porque é simbólico, é fechamento de ano e é também transição. Aí a gente vai conversar com o vereador no último bloco, né? O que retorna à casa, brincava com ele, já chega chegando, porque é nada menos que a presidência. Eu falei, olha, se não for assim, não brinca. Vamos ver como é que é, mas que condição é essa? E aí, eu creio que a vivência obtida junto à secretaria talvez até transforme um pouco o mandato. Abra o seu foco para experiências e para possibilidades que talvez antes não tivessem, enfim. Então, a gente vai para o intervalo comercial, na volta é conversa com o ouvinte e esse futuro aí como vivência, vida política, né? A gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9h47. O Natal está chegando e na Avan tem tudo para presentear quem você ama. Confira agora as ofertas desta semana. Jarra de vidro com tampa 1,8 litros, somente R$19,99. Faqueira inox Búzios 24 peças Tramontina de R$74,90 por R$49,99. É imperdível. Leve para casa todos os desejos de Natal e presentes da Avan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, o melhor Natal do Brasil é aqui. Neste fim de semana estaremos atendendo até às 23 horas. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Pensou Natal? Pensou Multi. Mais de 100 mil ideias de presentes pra você. Quero ver não comprar. Faqueiro 24 peças, só R$29,90. Boneca que fala 113 frases, apenas R$29,90. E o presente mais desejado pelos meninos neste Natal? Nerf, apenas R$59,90. Multi, desejou? Aqui tem. Em Chapecó, na Rua Marechal Borman, 114D. Merry Christmas! A Leve Calçados lembra seus clientes que não atende mais na Marechal Deodoro, antigo endereço. Conheça a nova Leve Calçados, agora na Rua Marechal Borman, ao lado da Utilíssima. Nova Leve Calçados, a loja que todos esperavam. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã. A gente entra no bloco final dessa conversa, que por um lado foi com o secretário de Esportes, Itamar Anholeto, mas que também agora a gente finaliza com o vereador, porque volta para casa. Itamar, antes de entrarmos na Câmara de Vereadores, eu sei que tem uma síntese de resultados que é legal passar para a comunidade, justamente para nos dizer, olha, é só mazela, é só tragédia, é só diferença social. Acho que é possível olharmos o esporte amador como algo virtuoso e positivo. É positivo, né, Raquel? Olha só, então, só para citar de novo, nós tivemos no JASC terceiro lugar, no Joguinhos quarto lugar no geral, no OLESC quarto lugar no geral e no Para-JASC, o Para-Desporto, segunda colocação. Nós temos os Jogos Interbairros em Chapecó, que é o JAIC, foram 34 bairros, 28 modalidades, 4.500 pessoas em movimento, né, envolvidas. Todo ano tem, né? Jogos do Interior, o JIC, 4 comunidades esse ano, diferente do ano passado, que tinham 6 ou 7. Esse ano a gente pegou meio em andamento. Vamos fazer uma reunião agora, antes de finalizar, antes do dia 20, com as comunidades, para que no ano que vem a gente aumente esse número. Foram 4 comunidades, 11 modalidades, 700 atletas envolvidos. Encerrou no último domingo lá no Alto da Serra. Jogos escolares, né, 25 escolas, 14 modalidades, 800 atletas. Jogos escolares de 15 a 17 anos também, 25 escolas, 16 modalidades, 900 atletas envolvidos. Moleque bom de bola, que Chapecó também realiza as etapas, 20 escolas, 2 categorias, 400 atletas. Ruas de lazer, 52 ruas de lazer feitas esse ano, com 27.500 pessoas envolvidas. Essa é uma atividade bastante importante, e que em todos os domingos, todos os sábados, tem, né, agora vai finalizar dia 16 e 17 de dezembro, as duas últimas atividades. E também temos o domingo na praça. Essa característica da Praça de Chapecó de receber as pessoas através do domingo na praça, são 4 domingos durante o ano, 20 mil participantes, né, segundo os dados oficiais aí, que existe. Então, isso é estar fazendo uma prestação, né, de serviços à comunidade através também do esporte e do lazer aqui na nossa cidade. Sinto que ficou uma pergunta para mim te responder com relação a atletas que se destacam, né? Eu quero dizer para ti que seria injusto de minha parte aqui citar alguns nomes e esquecer de alguns, né, Raquel? Mas o que de fato acontece com isso e que sempre nos projeta são as escolinhas atletas do futuro, e que nos dados que temos hoje em torno de 40, 50% desses chegam ao JASC. Os JASC deste ano estiveram representados lá em Lages, disputando por nós, em torno aí de 50% de atletas que nasceram nas escolinhas Atletas do Futuro. Isso é importantíssimo. É importante. Né? Até eu falei assim, olha, ele não falou, então não tem. Tem aí uma quebra, né? Uma quebra de continuidade. Mas, pelo contrário, ele não quis citar nomes, mas o índice é alto e é bom a gente ouvir isso. É, acho que isso justifica e muito a fala do que é o esporte amador, né? Como ele pode realmente... Eu bato muito nessa tecla, porque é sempre muito presente essa desigualdade, esse estrangulamento de possibilidades. Então, dizer, não, ali tem uma porta aberta, sim, para quem quer participar. E os investimentos, né, Raquel? Investimentos do município, esse ano foram para as entidades esportivas em torno de 2 milhões e 300 mil. Ano que vem se projeta com a chamada pública para em torno de 2 milhões e 400 mil. Fora os gastos com escolinhas Atletas do Futuro, investimentos em ginásios, né, transportes, né, que é licitado, então tudo. Os investimentos. Não, e é interessante fazer essa avaliação, porque não dá para quantificar isso. Não é um encanamento, não é um ponto de luz, não é um ponto de ônibus, mas você entende a importância desse investimento no que é algo subjetivo, que é qualidade de vida, que é mudança de postura, que é disciplina, tudo que envolve toda essa parte virtuosa do esporte. Você não consegue medir isso. Formação das pessoas, educação. Não dá para quantificar, mas através dos números que passa aqui o Itamar, a gente percebe esses números, esse dinheiro bem investido. Eu acredito muito, acho que é uma das últimas crenças que eu tenho ainda, que esse dinheiro bem aplicado, ele pode mudar sim a vida das nossas crianças e adolescentes. Para terminarmos, e aí entra o ouvinte, a condição da volta agora para a vereança, o que, que é melhor, o que, que é mais gostoso? É fazer parte do executivo, colocar a mão na massa, ou é ser um vereador cuja função é debruçar-se sobre papéis, estudar, elaborar leis, fiscalizar? E existe, a pergunta que eu sempre faço, existe a independência entre poderes ou isso é uma lenda mesmo? Olha, existe essa independência, sim, ela é inclusive vista e reconhecida. O poder legislativo no município, não só aqui em Chapecó, em todos, é o poder mais importante que existe, né? Na fiscalização, no controle, na busca de atendimento à comunidade através das secretarias, na conversa que se tem para que isso aconteça, para tornar a vida do cidadão o melhor possível. Lá onde tem terra, que daqui a pouco tem um calçamento ou tenha uma pavimentação com asfalto, que a água seja potável e boa e que nunca falte. São as lutas diárias, né, que envolve o vereador e que ele é buscado sempre. Né? As pessoas vão na Câmara, eu gosto disso, eu adoro isso, volto para lá agora na condição de presidente. E quero sim, junto aos pares, a gente poder fazer sempre uma pauta boa de atendimento à comunidade, numa ação de mostrar o poder legislativo para a comunidade, do jeito que o Valmor tem feito, do jeito que o Valmor faz, de fato estar à disposição como é, né? Como poder e cumprindo o seu dever, né? Tem que cumprir o seu dever, não só eu, é a vereadora, é o vereador, é os vereadores, é os servidores da casa, que tenham assim, ó, com todo o atenção, né? Toda a atenção para a comunidade estar fazendo bem. Hoje tem a sessão solene de homenagem aos ex-presidentes, os presidentes do centenário, todos os presidentes, né? Às 19 horas no centro de eventos, uma ação muito importante, decidida com todos os vereadores que o presidente Valmor provocou, né? Então, vai ser assim uma sessão solene muito bonita e as pessoas podem ir e prestigiar, enfim, acompanhar, né? E como você fala, né, Raquel, eu volto de fato... A história da presidência, vamos lá. Volto de fato para a Câmara, volto como presidente, fui eleito para isso, né? Fui eleito vice-presidente. E num acordo que a gente vem fazendo já desde 2005, de alternar, né, também oportunizar outro a ser presidente, isso tem sido sempre honrado por todos os que assumem o primeiro ano, no segundo já renuncia. Eu fiz isso em 2011, porque eu fui presidente em 2011, chegou no final do ano, eu renunciei, daí assumi o Américo em 2012, enfim. E vamos lá, vamos trabalhar, como eu disse, a gente poder conversar com os vereadores, trazer as pautas de reivindicação da comunidade. A comunidade não quer saber que vereador brigue com vereador, que faça isso aqui. Não, vai pelo certo, vai pelo correto. quer ver as coisas acontecerem, quer que a prefeitura atenda, a prefeitura tem que atender, né? Eu entendo que não tem que ir lá atender uma rua deixando de atender na saúde. Tem que primeiro atender na saúde. Esse é o meu entendimento. Aí esse é a questão da Itamar, prioridade. A prioridade. Prioridade é saúde, é depois educação, depois infraestrutura, assistência social, enfim. Mas a prioridade, na minha opinião, tem que ser saúde. Saúde em todos os municípios. É o que pega a família, né? Bom, olha, é Raquel, basilar. Esse final de semana eu tenho dois eventos que eu vou contribuir, vou ajudar, faço questão disso. Sempre fiz isso, né? Nunca deixei. A minha mãe ensinou nós a fazer isso. A dona Delésia sempre fez isso. Então eu vou fazer para duas questões de saúde nesse final de semana, tá? E são duas pessoas que estão, assim, com câncer, né? E que nós vamos estender, já estendemos a mão, eu, a minha esposa, a mãe, nós vamos ajudar. Vamos fazer ações conjuntas. Isso é assim, um reflexo. Eu tinha uma questão anterior, mas aí já obliterou aqui o ponto de vista, já mudou a prioridade. Quando o ouvinte aqui, ele passa a mensagem dizendo, olha, não tem medicamento no posto. O prefeito esteve aqui e disse, tem. A questão é você expandir a sua procura, porque se você não encontrar em um local X, você vai encontrar ali junto do estádio, etc. e tal. Recebe esse tipo de demanda, mesmo estando na secretaria? Vai dar para olhar para isso e dizer, olha, vamos esclarecer as questões, se é uma coisa flutuante, né? Porque a gente tem, assim, a ouvinte falou, não, o prefeito disse que tem, mas eu estou dizendo que não tem. Aí essa questão de percorrer postos de saúde, postos que muitas vezes não estão funcionando, é possível, sem comprar briga, fazer uma fiscalização ou realmente é necessário o atrito, a pressão, a cutucada? Porque nós vivemos um ano atípico em todos os aspectos e foi também, além de um ano de nos recuperarmos de um trauma, foi um ano de festa, porque é o ano do centenário. Eu não sei se isso em algum momento nos atrasou o cronograma de trabalho, nos deixou muito na festa ou não, olhando como vereador foi possível fazer o tema de casa, por exemplo, na questão da saúde. Com certeza, Raquel. Olha, eu perco a razão se alguém me trouxer um problema e eu ir lá para o microfone da Câmara de Vereadores, no plenário, e falar mal de todo mundo por conta daquele problema. Primeiro tem que buscar resolver aquele problema. Aonde? Se é na saúde, é com o secretário. Chegar e sentar com o secretário, está acontecendo isso, isso, isso, qual é o caminho, o que a gente pode fazer? Eu acho que todos os vereadores podem e têm que fazer isso. Agora, não eu receber uma pauta no meu gabinete, pegar aquele papel e ir lá e meter a boca no mundo e falar mal, eu vou resolver? Não vou resolver, eu tenho que tentar resolver. Com quem? Com quem pode resolver. O que muito vi em alguns momentos assim é de chegar uma receita e você procurar e não ter aquele medicamento, mas tem o similar. Então, isso acontece, a pessoa quer, não, é, mas o nome do medicamento é esse aqui, eu recebi a receita por conta desse aqui. Não, mas tem o outro que vai... Porque o princípio ativo é o mesmo, e muda o nome comercial. Só muda o nome. Então, isso é coisas que acontece. Sim. E é possível, sim, né? Sentando e conversa vai resolver. O que defendo, que eu perco a razão quando brigo, né? Sem antes buscar resolver o problema. Não, para aí. Por que que isso não está acontecendo? Eu tenho que sentar e conversar com quem pode resolver. Ok. Eu vou encaminhar algumas questões. O ouvinte aqui, desculpa, não ficou clara a redação do texto. Ele diz, peço um favor para o vereador Itamar sobre o horário de atendimento pela parte da manhã, porque à tarde, no posto, acho que são... Eu imagino que seja posto de saúde, devido ao sol forte, fica muito difícil... Não ficou claro aqui, não ficou relativo a que posto de saúde, mas talvez dá uma olhada no funcionamento de horários e... Eu vou pegar o nome da ouvinte, tem o telefone? É um ouvinte, tem telefone, eu posso passar aqui depois, contato, então. Como fica meio confuso. Ficou confuso. Uhum. Olha, o Disney diz, quero parabenizar o secretário por ter retomado as gincanas, o vereador aqui tinha acabado de falar no Disney, que foi o parceiro dessa empreitada. Foi o grande lutador, incentivador, uma pessoa que nos ajudou muito aí na gincana. Ano que vem tem mais, hein, Disney? Olha só. Vamos ver aqui. O ouvinte não se identifica, mas ele diz, eu quero dar os parabéns à prefeitura que pelo menos uma vez fez uma lombada que não dá soco no carro, quando você passa pela lombada. Essa lombada existe, está no Jardim Bairro Saíque, perto da Aurora. Então, o ouvinte aqui não se identifica, mas comemora que dessa vez a prefeitura acertou no tamanho da lombada. É o que defendo, viu? Tem que ser aquela estilo almofada, né? Almofadão que chama, né? Ela é uma mais longa. Tu sobe, ela fica mais longa. Isso é uma prática que eu entendo que tem que acontecer, principalmente em frente aos CIs, né, às escolas. Tem em frente ao Bom Pastor, esse almofadão. Tem na Mato Grosso, ele pode estar falando dessa do Mato Grosso, da Mato Grosso. É isso, é bom. São as adequações, adaptações. Claro. A Cássia Lajus manda um bom dia, diz, olha, o secretário comprometido com a saúde mental do ser humano. Excelente secretário, né, da equipe do prefeito, e olhou sim para o esporte, nos diz a Cássia. Vamos lá. Obrigado, Cássia, obrigado. Parabéns aí, né? Nossa cidade no Natal está maravilhosa por conta do seu empenho, a sua garra. Eu gostei muito. Parabéns, obrigado. Que bom. Chapecó está valendo a visita. Eu termino aqui, a Irene ficou chateada. A Irene disse, olha, eu fico triste quando um representante do povo fala da previdência e aposentadoria dizendo que é a garantia de sobrevivência. Não esqueça que o Brasil é rico, ninguém precisa sobreviver aqui depois de trabalhar anos. E ela diz, falo independentemente de partido político, não tenho mais e ando envergonhada, nos diz a Irene Steffen. Irene, eu tenho que concordar contigo agora, é aquilo que eu falei antes, né? As pautas, elas têm que ser encaradas, elas têm que ser resolvidas, né? O governo tem que dar a mínima condição para as pessoas, e é através da aposentadoria que isso é dado, né? E tem que ser condição boa, essa mínima, ela tem que ser condição boa de vida, de poder o aposentado viver com os seus filhos, com seus netos, curti-los e ter lá o seu ganho, para o medicamento, para o seu tratamento, o seu ganho para a alimentação perfeita, né? O seu ganho para a luz, para a água, para tudo isso. Isso é vida, isso é natural, mas as reformas, elas têm que ser encaradas. E o governo agora está encarando. O PSDB está junto. O problema é que agora nós estamos vivendo a questão, não é mais uma especulação, ela está próxima de acontecer. Antes era fácil para qualquer agente político falar, porque era num tempo, assim, era fundamental. Todos os nossos presidentes, todos falaram nisso, do que eu tenho recordação, não sou tão jovem assim, mas não, parece que quando a gente estava bem, não havia clima. Quando estava em crise, também não havia clima. Então, nunca houve clima para falar em reformas estruturantes. Sim. Elas eram muito bonitas como recurso para, olha, vou melhorar aqui o meu discurso, vou dar um brilho no meu discurso, me comprometendo com reformas, mas sabendo que não vou fazê-las. E agora, na hora de fazer, é que a gente sente a dificuldade, a falta de informação, o medo extremamente natural da perda. Vou dar aqui a minha opinião, Raquel. Essas reformas todas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma política, teria que ter acontecido quando o país estava na estabilidade. Foi quando Fernando Henrique Cardoso deixou o governo. Moeda forte, com programas sociais, o país instabilizado, né? sem inflação, estava bem, era o momento de ter feito. Quem que pegou o governo e não fez, não encarou isso, foi o governo do PT, infelizmente, foi o Lula que fez. Quando ele teve a oportunidade, ele tinha que ter feito. A reforma política, me atenho tão simplesmente a isso. Se ele tivesse feito essa roubalheira, todos esses deputados e senadores que foram para Lava Jato, aí, que estão citados e que têm milhões, a gente viu esses dias 600 bilhões devolvidos para a Petrobras, devolvidos. A gente não sabe se o dinheiro existe, se não existe. Confunde a nossa cabeça. A gente chega a duvidar do que a gente lê. Mas, vereador, pensa bem. Eu também me pergunto sobre isso. E o Congresso, esse nosso Congresso, que simboliza tudo que temos de bom e de ruim nesse país. Enfim, haveria clima, também me pergunto, para comprar essa briga junto aos parlamentares, na época em que o Brasil estava bem, feliz, a bola da vez, surfando a melhor onda. Poderia chegar um presidente e dizer, olha, gente, dá licença, mas agora vamos quebrar esse bom ciclo, porque temos que falar de problemas. Será que o nosso Congresso teria maturidade para entender, para soar antipático, porque não vai ter solução que contemple a todos? Isso é fato. Eu não consigo ver assim, olha, todas as necessidades foram supridas para 100% da população. O Brasil é desigual, isso não existe. Veja certas aposentadorias que andam por aí. Mesmo num clima bom, será que os parlamentares teriam deixado passar, teriam se envolvido? Você falou a palavra-chave. Você disse suar antipático. Porque ninguém está querendo. Teria sido para o Lula também isso. Foi, por isso que não encarou. Por isso que agora tem que encarar. O governo, quando quer, faz. Tem os parlamentares, senta, conversa e encaminha. Conseguiria. Tinha a maioria. O Lula ganhou a eleição em 2002, o assumiu em 2013, tinha a maioria. Podia ter dito, gente, nós temos que resolver. Nós pregamos em todo o Brasil para chegar aqui que nós iríamos resolver. Nós ia deixar isso aqui bem. Como que ficou? Então é agora. A pauta, ela se transferiu. Ela se protelou. É uma missão complexa. Ela se protelou. Ela agora tem que ser feita. Tem que ser, não tem. Sob pena de daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ter problemas sérios dentro do governo. Então, já vivemos meio que uma agenda de problemas, né? Eu penso só a questão da reforma fiscal. Essas grandes fortunas, esses tabefes que a gente vê, quem tem grandes fortunas se considera acima do bem e do mal, acha que não precisa pagar imposto, sonega. Aí você pega o pequeno, médio empresário, um mês sem pagar imposto, ele está lascado, ele já não consegue mais... A empresa, ela é passível de toda a fiscalização a toda hora. Sim. Agora, para os mega, para os grandes... Para eles não existe fiscalização de INSS, para eles não existe cobrança. É fantástico. A gente vai descobrindo um Brasil de tantas realidades. Mas a gente encerra tentando manter o bom humor do que o esporte amador, que o contato com criança, com jovem traz, sabendo que a próxima entrevista aí já vai ser puxado, que vai ser na condição de ou presidente da Câmara ou vereador Itamar Anhuleto. Vou para lá de volta, né? Mas, Raquel, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer, assim, a cada um dos servidores, né? A partir do Moreira, da dona Cleusa, que a gente sempre viveu ali os momentos, e eles, o guardas, né, da CEGEL, com todos os servidores, a partir do Neco, da Sônia, da Silvia, da Mari, do seu João, do Amarildo, do Dido, do Fernando, né, do, enfim, de todos, do Baís. Eu fiquei assim, ó, durante esse período, aprendi muito, tá? Dentro da minha humildade, do meu jeito de ser. Quem me conhece sabe que eu gosto de ouvir muito, ouvir as pessoas. É ouvindo as pessoas que a gente vai descobrir o caminho para tomar as decisões. Eu fiz muito isso. Ouvi as pessoas do esporte, né? Os dirigentes esportivos, os técnicos, professores. Professor, tem um valor imenso dentro da nossa sociedade. Ele lida com o futuro. Né, com as crianças que agora estão nas escolinhas, que vão nos jogos, daquilo tudo que a gente relatou aqui. Então, eu só tenho a agradecer a cada um deles que me ajudaram, né, nos ajudaram, estiveram junto conosco, cumprindo com o nosso dever de defender Chapecó e mostrar que Chapecó é forte no esporte, né, no lazer, na juventude. Então, eu quero aqui também dar um grande abraço as pessoas da Pro Esporte, em nome do Éder Popioski. Foi feito esse evento agora, junto com o Paulinho, com todos, né, o pessoal da GIRC, que ajudou muito. É o conjunto de todos, que fizemos um evento maravilhoso, com mais de 500 pessoas, premiando os melhores do ano, né, o melhor técnico, o melhor atleta, enfim, melhor equipe. Isso foi, assim, maravilhoso, que é uma marca que vem no centenário, né, de homenagem, e o ano que vem se repete, e aí também com o nosso apoio na Câmara, estou dedicado a isso, de estar ajudando. Cleberson Silva, esse foi o troféu que todos receberam lá, Cleberson Silva, uma pessoa que também ajudou na criação, formação da Pro Esporte, foi atleta, foi membro da imprensa, né, trabalhou muito na imprensa aqui em Chapecó. E, como todos sabem, lá naquele dia fatídico de 29 de novembro do ano passado, acabou falecendo junto com os nossos atletas da Chapecoense. Como eu digo, se eu tivesse que, nesse momento, dizer uma palavra, eu diria assim, ó, obrigado. Fiquei muito feliz ali nesse período, 10 meses, e agora quero estar à disposição de todos também lá na Câmara dos Vereadores, na condição de presidente. Volto aqui, então. Quando você quiser, obrigado pela oportunidade. Aí a gente entende esse outro lado, né? A condição da presidência, essa passou porque o tempo não permite. Mas obrigada, vereador, pela vinda aqui, pelo esclarecimento. Para mim fica, fora a questão de agradecimento do vereador, para mim, em relação aos pais, fica o comprometimento. Pega seu filho, busca a oportunidade, vai atrás, não encontrou, coloca a boca no trombone, reclama, mas... Esse compromisso assumido com seu filho tem que ser perene, é aquela hora de puxar a orelha, de saber se ele vai, se ele está aproveitando, se aquilo está sendo uma boa experiência, e muitas vezes vai depender sim do engajamento do tio, do padrinho, da mãe, da avó, que vão levar o seu filho. Você não vai estar em condições, porque a vida é muito louca, mas o comprometimento da família, não é só o falar, é o fazer. é o acompanhar o seu filho, a sua filha, para que ele viva essa boa experiência que a prefeitura nos diz aqui em alto e bom som. Vaga tem. Tem que só buscar. Então, terminamos meio que provocando também. Amanhã o Estúdio Condá não acontece, porque acontece a prestação de contas da prefeitura, é um evento já tradicional, com os secretários, enfim, esse contato mais próximo. Então, a gente se despede e retorna na segunda-feira. Um bom final de semana. Até lá. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br. Um feliz ano novo, muita saúde e paz. Vem viver com a gente, um novo tempo que já vai chegar. Abra seu coração e sinta a emoção no ar. A marca do jornalismo líder. A cada momento. Já vai chegar. Abra o seu coração e sinta emoção.